Super Rádio Santo Ângelo, 930 kHz. Credibilidade é a nossa marca. Super Rádio Santo Ângelo, 930 kHz, ZYK298, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Uma emissora integrante da rede Guaíba Sat. Quem chegou primeiro nas missões tem o mesmo nome desta terra. Rádio Santo Ângelo, 930 no dial, integrando a região com a melhor programação. Quem chegou primeiro nas missões, Rádio Santo Ângelo. Rádio Santo Ângelo, credibilidade é a nossa marca. Rádio Santo Ângelo apresenta 5 Minutos com Jesus. Volte a ouvir, amanhã, neste mesmo horário, 5 Minutos com Jesus, a mensagem da nova vida. Super Rádio Santo Ângelo, 930 kHz, ZYK298, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Luz desse candeeiro jamais se apagará, iluminando os corações dos amigos como você, que dá o brilho especial e é a fonte inspiradora do som que você vai ouvir agora. Embarque nessa emoção. Eu sou do Sul. Apresentação Dalmir Ledur. Badabadam, badabadam, badabadam, badam, badam, pam, badabadam, pam, pam, pam, badabadam, pam, pam, pam. Boa noite, missões. Boa noite, Rio Grande do Sul. Boa noite a todos, porque gaúcho existe em todo lugar e não precisa nascer no Rio Grande para ser gaúcho, para gostar da nossa música, da nossa cultura forte. Apenas porque estamos chegando mais uma semana aqui no seu Rádio 930 para mais um Eu Sou do Sul, que é a trilha sonora do Rio Grande. É a trilha sonora sua, 19 horas e 2 minutos. Essa semana que começa no dia 13, segunda-feira. Vamos começando por aqui, vamos deixando um abraço carinhoso para todos, um abraço bem gaúcho. E dizer que daqui a pouquinho tem atrações do programa, eu vou falá-los daqui a pouquinho com a equipe patrocinadores. Antônio Gringo está cantando no programa já, porque não vamos perder tempo, tchê. Domingo em Cílio braço, galando de sobrelombo e laçando de todo laço. Ainda eu mesmo me admiro da gauchada que eu faço. Por isso faz recordar dos barros da Poçoroca, onde a galinha não canta e o tatu não sai da toca. E o Campo Santo tá aberto pra aquele que me provoca. E também faz recordar dos pagos de Itaroquém, daqueles cantos tão finos que nem macegas não tem. E as véias de mim têm raiva e as moças me querem ver. De tantas coisas lindas que existem no meu rincão, várzeas, coxilhas infindas, algo de admiração. Tomara que eu sempre viva pra bem dizer o meu chão. Grupo Cordiona, por aqui no nosso Eu Sou do Sul e Canção Gaúcha. Olha, nosso abraço especial ao pessoal da Energens, nossos patrocinadores, e Prado Material de Construções, Super Armazém Palácio dos Esportes, Táxi do Leal, Unimed Missões, Temporada da Uva, Sigo Internet, Clube Comercial e o nosso querido Sicredi. 8:21, está na hora de dizer muito obrigado e dizer que amanhã a gente vai estar de volta. Estamos esperando uma chuva, então canta, Leonel Gomes, e até amanhã. Chamando chuva, bateu nas casas, ergueu a poeira vermelha da terra quente. E o aviso da chuva boa na tarde em brasa encheu essa sanga rasa da alma da gente. Gaúcho é o vento que traz água de tiro, carrega o cheiro da chuva que logo cai. Do sul é o vento da gaita em cada suspiro, chamando a alegria simples de um sapucai. Eu trago um sopro prendido nas três fileiras, que é como que chama a chuva e depois se vai. Entra no rancho a trança da China no Uruguai. Vento de gaita igual ao que chama água, chama a beleza antiga de cada rima. Um ar costeiro que viaja no rio das falas, plancha o vestido da guainita correntina. Dos arrabales da samborja missioneira, aos rancheiros de fronteira em livramento, chama da cesta chinita brasileira, que prende a flor da roseira o cabelo preto.